dezembro, quando o galo deu sinal que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. Oi, estrela do Oriente fugiu sempre dos judeus pra avisar os três reis santos que o menino Deus nasceu. A estrela do Oriente fugiu sempre dos judeus pra avisar os três reis santos que o menino Deus nasceu. Olha! Três reis, quando souberam, viajaram sem parar. Cada um trouxe um presente pro menino Deus saudar. Os três reis, quando souberam, viajaram sem parar. Cada um trouxe um presente pro menino Deus saudar. Ai, ai. No ranchinho passou a estrela guia, visitou todos os presentes onde o menino dormia. Nesse instante, no ranchinho passou a estrela guia, visitou todos os presentes onde o menino dormia. A casa santa, onde é sua morada, onde mora o Deus menino e a hóstia consagrada. Ó Deus santo,